Vale do Itajaí FM, canal 95,9 kHz. E em AM, canal 820 kHz. De Blumenau para Santa Catarina, emissoras afiliadas ao Sistema Globo de Rádio. E integrantes do grupo RFC, Rede Fronteira de Comunicação. CBN, Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia. Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy. Ótimo dia para você que já está conosco na terceira hora do Jornal da CBN, edição deste sábado. Eduardo Pazuello prepara a defesa oral a ser apresentada ao comando do Exército no processo por participar de ato político com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.